Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, tá difícil começar o programa agora sem uma gracinha. Porra, que delícia, hein? Que delícia, hein? Tá deprimido hoje, Léo. Deprimido, também conhecido como sem ideia. Mas a gente chega aqui pro episódio 102, quem diria que a gente ia chegar tão longe. Então, a repercussão do 101 também foi muito legal aí, a gente curtiu pra caramba, mas estamos de volta em mais uma semana pra falar sobre mais assuntos a esmo da indústria de games, que é sempre bom, né, a gente poder ter um papo mais descontraído sobre as coisas que a gente ouve falar que acontecem por aí. Eu sou o Giliar Lopes, aqui de Vancouver, produtor da série FIFA, e estou recebendo aqui Fernando Seco, direto de Montreal, que é programador na BioWare. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Giliard? Tudo bom com você? Eles adoram essas aberturas formais. Mais formal do que Rafa Kunen, lá em Toronto, do Games Under the Game Loft, não tem, né, Rafa? Ah, sim. Eu de fadia, formal é formal é tu, ó. Tem um cara, tem um ouvinte nosso que não gosta quando a gente sacaneia os catarinenses. Não tem o que sacanear catarinense, cara. É que ele diz dizer a gente sacaneia os catarinenses, ele quer dizer ele sacaneia os catarinenses. Mas que eu não sacaneio ninguém, cara. Pô, eu tô fazendo uma homenagem ao jeito diferente que vocês falam. Você não fala diferente, quem fala diferente é tu, pô. Não, é... Vasco. Aí, ó, vamos assistir o jogo do Vasco com churrasco. Assista a TV Globo pra você ver como é que se fala o português correto e você vai ver que é o português carioca. Aham. É que você toma Scott com seu cachorro Scott. Isso aí. É isso. Scott. E usa um chicote. Usa um chicote. Pra bater nas pessoas. Ó, então deixa eu aproveitar que vocês estão de sacanagem aí pra dar um aviso muito importante aqui no podcast. Como a maioria do pessoal sabe, a gente tá crescendo bastante. O episódio 100 foi um grande sucesso. E a gente quer saber de vocês o que a gente pode fazer para tornar o podcast ainda mais popular, para melhorar o nosso conteúdo, atender mais aos anseios de vocês aí, ouvintes. Então, para isso, a gente desenvolveu a Pesquisa de Opinião do Podcast 2015. Isso mesmo. Então, quando você estiver ouvindo esse episódio, no site www.podcast.com.br, você já vai ter lá um post com a pesquisa. E aí a gente pensou em recompensar as pessoas que tirarem o tempo para preencher a pesquisa para nós, de alguma maneira, né? A primeira ideia era dar a vocês a possibilidade de fazer um carinho na careca do Seco. Mas como a logística de fazer isso daí acontecer ia ficar muito difícil, a gente resolveu então dar um game da Electronic Arts à sua escolha. Então a gente vai, de todo mundo que preencher a pesquisa, no final lá você deixa o seu nome e seu e-mail, nós vamos fazer um sorteio, né? Depois que terminar a pesquisa, deve correr por algumas semanas aí, a gente vai sortear uma das pessoas que preencheu a pesquisa e a gente vai dar uma lista de games da EA para várias plataformas, para as plataformas que a pessoa tiver, e ela escolhe um e a gente faz o envio, seja por meio físico ou por meio digital. Sinceramente, nesse caso vai ser aquilo que for mais conveniente para todo mundo. Mas então, esse é o nosso compromisso, né, de estar sempre querendo melhorar o episódio. Então, cara, olha, as respostas, essa pesquisa deve levar assim 5 minutos para responder, são várias perguntas de múltipla escolha, mas vai ajudar a gente muito em melhorar e levar o podcast à frente, né? Desenvolvê-lo mais ainda. Então, olha, é imprescindível. Se não for só pela boa vontade de nos ajudar, então que seja pelo game da Electronic Arts que nós vamos sortear para dois ouvintes que preencher a nossa pesquisa. Então, preencha lá. Depois, é claro, só vale uma entrada por e-mail válido. Por favor, não preencha mais de uma vez, porque isso aí vai nos atrapalhar a interpretar os dados. Mas preencha lá e depois passe para os seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, ajude a gente mesmo a colher todos esses dados que a gente precisa para fazer do podcast um podcast ainda melhor para todo mundo. Bom, vamos deixar de historinha, né? E começar o podcast do 102, por favor? Vamos lá. Por favor. Aí, porra. Podcast na área, aí. Podcast, porra. Aí, sacaninha nos catarinenses, porra. Hoje eu quero começar contando uma saga aqui no podcast. O Seco já deve ter mais de um ano, ele me emprestou um joguinho. A gente falou de remakes, né, ou relançamento semana passada. O Seco, há um ano atrás, me emprestou um remake. Você nem lembra, né, Seco? Qual é o jogo seu que tá emprestando? Na verdade, faz 2 anos e meio, quase 3. Nossa, ele anotou, cara. Ele tá lá contando os dias pro jogo voltar pras mãos dele. Que jogo que é? É o Final Fantasy 3, se pudesse. Não, Final Fantasy 4. 4? Para o... o 4. Não é o remake do 6, é o remake do 4. Que foi lançado na América como 2, né? E que é o jogo... Que é o Cecil, é o principal. Eu me peguei jogando Final Fantasy 4 de novo, esse jogo que o Seco me emprestou, que eu nunca terminei. Eu chego sempre no Underworld, na Terra dos Anões, e enjoo. Que é muito longo o jogo, cara. É longo para cacete. Então, mas... Então, eu tava jogando Final Fantasy 4 e... Cara, bateu aquela vontade de fazer uma maratona Final Fantasy, sabe? Começando pelo 4, talvez. Né? O 3 eu, na verdade, nunca joguei. Mas aí... E o principal, pra mim, o que eu mais queria rejogar... É o 6, que é o preferido do Seco. E eu comecei a minha saga para descobrir... Como e onde eu poderei jogar legalmente... Final Fantasy 6. Eu queria contar pra vocês o que aconteceu. Pode pedir pro Fernando emprestado. Ah, você tem pra qual plataforma? Eu tenho pro DS, mas é o cartucho de Game Boy Advance. Não existe, só o último. Mas eu te empresto meu DS junto, pô. A última versão de portátil foi do Game Boy Advance. Mas então, começou por aí. Eu fui querer saber que versão do Final Fantasy 6 que eu ia jogar. Lembrando que eu quero jogar legalmente. Seria fácil pegar o emulador e o jogo na internet, mas eu não queria fazer isso. E só pra ver o que dava, né? E aí, cara, eu soube que tem uma versão mobile, que foi relançado, né, pro mobile pela Square Enix. Aí eu, beleza, mobile, dependendo dos controles, pode até ser legal de jogar. Eu vou estar em movimento, vou poder jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Porra, cara, $10 por um jogo de 20 anos atrás no mobile, e que não é um remake, é só o jogo 2D que eu tava acostumado a jogar, e... Sei lá, eu tô sozinho em achar que isso é um pouco caro demais? Não. Se tu tivesse um Vita, ele custa $5. Isso não responde a minha pergunta. Pra você já comprar o Vita e o jogo, é muito mais caro do que $10. Cara, eu acho que o problema é no mundo mobile, as empresas acostumadas a fazer AAA, eles não querem fazer trashing das IPs deles. Então eles querem que... Tipo... Mas ao mesmo tempo querem lançar a IP, né? Eles querem, tipo, eles não botam lá pra pessoal novo, botam lá pro pessoal que é afim de jogar, sabe? Pro pessoal que conhece o jogo. Eu acho que quem comprar, quem sabe o valor da IP, sabe o quanto aquele jogo lá representa, e vai pagar $10, sabe? Eles não querem, o risco de diminuir o valor da IP deles é maior do que o risco de não vender. É porque você vai ver, tipo, se você pegar jogos mobiles é raro, de celular, por exemplo, é raro um jogo que... mais que 99 centavos, que se... A não ser que ele tenha a mesma mecânica repetitiva, é muito raro, assim, um que tenha mais de 3 ou 4 horas de jogo, sabe? A não ser que seja uma repetição. E, tipo, um Final Fantasy desse vai ter umas 60 horas, pelo menos. Tipo, provavelmente mais. E o replay value dele é foda, sabe? E, tipo, eu acho que... Se você quiser passar algum tempo jogando, way to go, assim, sabe? Tipo, mas... Entendi. É, tudo bem. Então talvez eu até acabe cedendo e pague os $10, mas pra continuar contando a minha saga, eu decidi que eu não ia pagar isso tudo pelo jogo, e ia procurar outras maneiras de jogar. Aí eu fui ver... A primeira coisa que eu fiz foi ligar o meu 3DS e ir no Nintendo eShop pra ver se tinha ele no Virtual Console. Aí descobri que não tinha. Aí eu olhei na internet pra ver se tinha um relançamento para o 3DS ou para o DS, porque o meu 3DS, New 3DS XL, ele roda os jogos do DS. Tanto é esse Final Fantasy IV que eu tô jogando, é um jogo de DS que você me prestou. Não tem Final Fantasy VI feito para DS. A última versão para portátil foi essa que o Seco falou, do Game Boy Advance, mas o meu 3DS não tem slot do Game Boy Advance. Então esse caminho não deu. Aí eu pensei, porra, vai ver que no Virtual Console do Wii U tem Final Fantasy VI. Liguei lá, não tem Final Fantasy VI no Virtual Console do Wii U também. No Virtual Console do Wii U só tem jogos selecionados que a Nintendo vai lançar devagarzinho pra não... pra deixar as pessoas sempre na expectativa do que vem agora, sabe? Que aí eu tava lá, saco, né, olhando pro menu do Wii U, que há muito tempo eu não via, e tinha aquele botãozinho escrito Wii. Aí eu pensei, cara, pode crer, eu já paguei pelo Final Fantasy VI no Wii. Eu comprei essa porra. Aí eu, beleza, peguei, apertei o botãozinho, vai pro menu do Wii. Aí primeiro o jogo reclama. Você precisa de um Wiimote para chegar no menu do Wii. Exatamente, que delicioso isso. Aí eu fui lá no meu armário, na caixa de baixo, né, de todas as caixas empilhadas, era a última. Achei um Wiimote. Lembrei que eu não tinha pilha. Achei que você ia jogar ele na parede de tanta raiva que você tinha dele. Aí eu arrumei a pilha velha, um par de pilhas, botei no Wiimote. Consegui chegar no menu do Wii. Aí fui lá e já tinha os canaizinhos, né? Eu lembrei como era ruim o menu do Wii. Aqueles canais, igual canal de TV. Aí eu achei lá o Final Fantasy VI, já estava instalado da época que eu jogava o Wii. E apertei para entrar nele. Você precisa do Wii Classic Controller para jogar esse jogo. Uau. Eu vendi meu Wii faz tempo com o Classic Controller junto, né? Aí, pessoal, aqui eu tenho aquele controle do Wii U que parece um controle clássico, que aliás é super gostoso de jogar com ele. Não funciona. Não serve pra jogar jogos do Wii. Ou seja, eu tenho esse jogo comprado no Wii e eu não tenho como jogar a não ser que eu compre um Classic Controller. Isso chama fazer sua conta online funcionar direito, né? Todas as plataformas. Não, eu não sei, cara, se tem a ver com conta online, sabe por quê? Eu tenho jogos de Xbox 360 que eu comprei via Live, que eu não posso jogar no Xbox One. Não, mas a proposta deles é que você puder jogar jogos do Wii no Wii U. É. A proposta é quando você comprou o Wii U, tá? Pero no mucho, porque você precisa dos acessórios da porra do Wii. Não, eu tô ligado, é terrível. Enquanto você tem acessórios perfeitamente capazes no Wii U, mas que simplesmente não são compatíveis. Tu pode jogar jogos do Wii no Wii U, desde que tu tenha todos os acessórios do Wii. Inclusive o Wii também, que tá ali do lado. Imagina. Tem que sincronizar os dois. Backwards compatibility for the win. Eu fiquei muito puto, cara. Eu quase fui jogar no meu PC com emulador. Sinceramente, é por isso que as pessoas fazem. Eu não acho certo e não fiz, mas eu sinto a dor de que faz isso. É uma vergonha, assim, tipo, por exemplo, a Nintendo tem essa biblioteca gigante, sabe? Faz uma porcaria de subscription, sei lá, um pila por mês, deixa o pessoal jogar à vontade. Sabe? Eu pagava amarradão. Tipo... Se rodasse em qualquer coisa, assim, ou em dispositivos suficientes pra eu não ter que me preocupar com o dispositivo, eu pagava amarradão. Não, mas, pô, pra que serve essa droga? Desde quando eu comprei o DSi, a proposta deles já tinha um monte de coisa online, sabe? Aí foi quando eu desisti de comprar os 3DS, porque eu queria ter acesso a jogos que rodassem no negócio, mas eles não liberam, eles liberam um ou outro, sabe? É. Tipo, isso que liberava, comprava, sabe? Joguei milhões de horas de Dr. Mario, sabe? Eu adoro Dr. Mario. Mas o problema é, pô, eu quero jogar um Castlevania, sabe? Quero jogar um Ninja Gaiden, sabe? Quero jogar Final Fantasy, quero jogar Dragon Warriors, sabe? Breath of Fire. Quero jogar Rockman, não Mega Man. Aí, tipo, não dá, cara, porque eles, sei lá... Eles cagam na sabedoria, como a gente fala no Rio. Pô, no Wii U, cara, eles estavam liberando um jogo de emulação a cada por mês, mais ou menos. Aí teve uma semana, liberaram o Castlevania 3 e 4. Comprei na hora e joguei. E depois, o que que tinha? Tipo, lançavam Kirby. Aí outro mês lançavam não sei o que. É pra manter o pessoal voltando lá e olhar para as coisas, assim, sabe? E tipo, é sempre o mesmo preço, sabe? É caro pra caralho, inclusive, 10 vezes. É, pô, 5 pila e de... Pô, mínimo. Earthbound, cara. Earthbound era R$7,99. Eu não comprei, cara. Fiquei puto. É, pois é. É sacanagem. Eu acho muita exploração de nostalgia. O pessoal que sempre se deu suporte. O pessoal que se importa. O que é explorado, assim, saca? Eu achei irritante. Mas eu acho que um que eu queria ter jogado de novo era o Mana. O Mana eu só vi pra mobile também. E era, tipo, acho que era 13 pila. Quase chorei, assim. Porra, sério? Eu vou acabar comprando esse Final Fantasy VI quando chegar a hora de jogá-lo no mobile por $10 mesmo, fazer o quê? Mas é foda, cara. Eu queria contar isso aqui porque eu sei que é a dor que muita gente sente também. Não, é revoltante. É revoltante, eu já... Mas assim, a única coisa que eu fico tranquilo em relação a... Por exemplo, se você comparar preço por preço, eu acho que se você olhar a quantidade de horas que você vai gastar, eu acho que a conta vale, o preço vale a pena, assim, sabe? Mas se você parar pra pensar que você já comprou 40 vezes em 20 plataformas diferentes, sabe? É uma sacanagem. É, na época do Super Nintendo no Brasil, eu paguei R$129 pelo Final Fantasy XVI. Era dinheiro pra caralho na época, porque um real era um dólar. Porra, eu vendi Secret of Mana e mais um monte de coisa pra comprar o Final Fantasy XVI. Não se arrependeu, né, Seco? Você que é putinha de Final Fantasy VI. Olha só, putinha de Final Fantasy VI. Valeu. Eu fico feliz, eu acho um elogio, na verdade. É melhor ser putinha de Final Fantasy XVI do que de Halo, pô. Então, eu queria trazer um outro assunto aqui, que surgiu essa semana também nas conversas lá no trabalho, e acho que vocês vão ter bastante coisa pra contribuir, que alguns dos meus colegas demonstrando, assim, não sei se é meio um descontentamento, mas mais conversando sobre a diferença de você trabalhar no AAA versus, por exemplo, trabalhar em jogos menores, jogos indie, em vários termos, né, em termos de... O quanto você contribui, né? Cada pessoa contribui para o produto final. Também em termos de... as diferentes partes do jogo que você toca, né? Tudo isso começou porque a gente estava falando sobre quebrar as barreiras das áreas dentro do desenvolvimento do FIFA, né? Ah, tem o cara que é rendering. O outro que é game modes e não sabe o que rendering faz. Não faz a menor ideia e vice-versa. E o presentation, mesma coisa. Broadcasting, que é a minha área. E tal. Então a gente tava falando muito sobre isso, pô, o quanto a gente poderia beneficiar de fazer um cross-pollination, né, pegar pessoas e rodar elas pelas diferentes áreas do jogo. E que levou à discussão de, será que a gente precisa ter áreas bem definidas? Como é que a gente organiza um time? Muitos outros times se organizam, por exemplo, por feature, ao invés de por área, né, e o que fazia sentido e tal. Então teve essa conversa no âmbito do FIFA que acabou descambando para o âmbito da indústria no geral, e eu acho que a gente poderia falar sobre ela aqui. Então, muitas dessas pessoas estavam reclamando, pô, eu faço FIFA há 6 anos e só conheço esse pedacinho, entendeu? E acho fantástico todo o resto que acontece, mas não sei como é que funciona por dentro, eu sou tão conhecedor quanto alguém que está de fora, e apesar de eu estar dentro da empresa. Então, esse mais ou menos é a ideia, né? E aí, o que eu acho, pelo menos, né, é que tudo são, na vida, são trade-offs, né? Você tem prós e contras, você deixa de experimentar certas coisas para experimentar outras. Tem muitas vantagens de você estar no AAA. Primeiro tem as vantagens de carreira, as vantagens de, vamos dizer, estabilidade do emprego, mas nem vou entrar nessas aqui, que eu acho que elas são bem secundárias. Eu acho que existe um valor de você falar para um público tão grande... Mesmo que a sua voz seja uma dentre centenas de outras, mas é uma coisa que eu aprecio, poder colocar o jogo que eu faço nas mãos de milhões de pessoas e ter FIFA sendo parte da vida de muita gente, uma parte importante, né, da vida de muita gente no planeta. Então isso pra mim é uma coisa que é muito difícil de você substituir. E é um dos motivos que eu acordo todo dia pra ir trabalhar, é sabendo que eu tenho um alcance muito grande trabalhando num game AAA como é o caso do FIFA. Eu vou confessar que tem horas que a gente olha para o que está sendo feito na indústria indie e sente vontade de participar daquilo, sabe? A gente contou até histórias aqui, né, em vários episódios do podcast, de momentos que a gente se sentiu feliz fazendo games. Em geral, esses são os momentos onde sentam dois, três caras e desenvolvem sozinhos algum pedaço de um jogo que parece interessante. E me parece muito que o desenvolvimento indie, quando ele dá certo, a parte bonita dele é exatamente isso. Você, com poucas pessoas de que você conhece muito bem e gosta, tendo uma salinha onde não tem nenhuma distração, exceto fazer o melhor jogo possível. É claro que a realidade, maior parte do tempo, deve ser muito diferente disso, mas a gente, às vezes, se acha ansiando por essas coisas. Então, queria saber de vocês, se vocês se sentem assim em algum momento, sentem que a contribuição de vocês para os jogos que vocês fazem é o suficiente para te manter empolgado ou não. Como é que vocês se colocam com relação a essa questão? Eu, quando eu trabalhava na Hoplo e na Other Ocean, eu fazia de tudo um pouco. Então eu sempre pensava nessa, todo mundo falava, quando você entrar numa empresa grande, não sei o que, você vai ser especialista em alguma coisa, e a maior parte do pessoal fica entediado, enquanto numa empresa fazendo jogo pro mobile, tu faz de tudo, blá blá blá. Então, quando fui na Eidos era realmente isso, era bastante específico o que eu fazia, e lá, quando chegava e dizia, eu acho que tenho capacidade de fazer isso, a pessoa, não, mas eu entendo, mas não sei o que. Aí pegava por fora e fazia, tipo, sabe, tem alguém com bug ou crash, não sei o que, alguém precisa de ajuda, eu pegava e metia no meio pra ajudar. Mas era sempre o foco no que eu fazia. Quando eu entrei na BioWare, eu percebi que eu podia abraçar um caminho que a maior parte das pessoas não abraça, assim, que é do generalista, sabe? Então, desde Dragon Age e Mass Effect, tanto que o meu foco maior é sistemas de RPG, assim, mas eu consigo fazer qualquer coisa, rendering, network, sistemas, gameplay, e whatever. E, cara, eu não me entendi, assim, sabe? Toda vez é um desafio maior, assim, tanto que quando eu ainda tenho um monte de desafio, eu chego e peço mais coisas, assim, sabe? Se eu estiver falando com o lead de engine, eu falei, eu adoro arrumar crash, sabe? Se tiver crash no engine, manda pra mim, sabe? Ele começou a mandar um monte de crash no engine, sabe? Eu acho fantástico, assim, me divirto pra caralho. Então, e em relação a gameplay e coisas assim, cara, tipo, eu faço de tudo pra dar meu input, assim, sabe? Sempre conversando, o pessoal propõe alguma coisa, dou uma contraproposta, a gente conversa, sempre tem input, sabe? E tipo, na BioWare ainda tem, a cada alguns meses tem um negócio chamado semana de, tipo, por exemplo, Mass Effect Week, assim, sabe? Cada um faz um projetinho, assim, sabe? Pra tentar criar alguma coisa pra botar no jogo, sabe? Os dois que eu fizeram, assim, teve uma aceitação muito grande, assim, sabe? Tipo, todo mundo falou, animal essa ideia, sabe? E todo mundo também fez um monte de coisa animal, assim. Todo mundo falou, porra, animal isso, sabe? É um jeito de todo mundo poder dar input em qualquer área do jogo, sabe? Tentar criar alguma coisa nova, assim. Tentar usar a criatividade de um conjunto, assim. Então eu acho que depende muito do tipo de empresa e tipo de mentalidade da gerência, assim, sabe? Mas eu acho também que, quando tô falando de RPG, tem um monte de coisa acontecendo. Talvez seja um pouco mais difícil num jogo tão específico quanto FIFA, sabe? Então, não sei. Eu acho que é um ponto válido. Eu já conheci muita gente ficando entediada com isso e saindo e indo até trabalhar com indie. Mas até hoje não foi o meu caso, assim, sabe? Eu sempre consegui achar algum desafio, alguma coisa que possa contribuir para a empresa, assim, de forma que eu fico empolgado sempre fazer. Cara, eu até para deixar claro, essa é uma posição que alguns colegas tiveram que eu até nem concordo muito com ela, assim, eu não me sinto dessa forma, mas talvez também porque no meu caso eu sempre procurei, né, comecei como programador e indo para essa cada vez mais para produção e design do jogo, eu acabei experimentando coisas bastante diferentes e não posso dizer que estou entediado. Eu acho só que esse clima, né, da empresa indie que a gente às vezes sente falta. Não digo da empresa indie, né, clima mais, né, mais próximo, assim, de empresas menores, você geralmente tem mais intimidade e acaba, entendeu? Eu não sei nem se isso existe hoje em dia mais, entendeu? Ou se o indie é assim mesmo. Sem ter feito um, não tem como eu dizer. Talvez as pessoas que tenham feito estão ouvindo a gente falando, tá maluco, não é nada assim e tal. Até por isso a gente quer o comentário de vocês. Ô, Rafa, você, que você acha dessa questão? Você tem uma visão de outro lado disso? O que você tem pra dizer? No que eu faço jogos mobile, normalmente o designer ele é responsável por quase todo o design do jogo, né? São, principalmente na função de lead designer do projeto que eu estou agora, eu tenho que fazer um pouco de tudo, né? Então não tem muito esse espaço de fazer uma outra coisa diferente, né? Eu já propus assim, aqui dentro do estúdio, inclusive, a gente poder ter essa participação em diferentes coisas, ter workshops em diferentes disciplinas e tal. É uma coisa que está sendo levada em consideração, mas aqui nunca foi feito, assim, sabe? Eu gostaria de colocar minha mão em coisas diferentes e fazer, mas não tem muito essas oportunidades, porque justamente o departamento de design em cada projeto ele é menor do que os outros, assim, né? Que são divididos em disciplinas diferentes. Então você não sente, assim, essa ânsia por adicionar uma variedade ao seu trabalho, porque o seu trabalho, até quando você vai de um projeto para outro, muda bastante também. É, exatamente. Ele já é... Já, dependendo da fase do projeto, inclusive, ele já tem uma coisa diferente, né? Eu, claro que eu quero... eu faço o meu possível participar de outras disciplinas também, né? Eu tenho reuniões com design, com artistas, com programadores e tal, e eu tento entender um pouco do lado também que é deles. Tem coisas que eu herdo, né? Que eles passam pra gente... né, em forma de ferramentas, por exemplo, que eu ajudo eles a fazerem, sabe? Coisas que eu quero mudar no jogo, ao invés de eles mudarem diretamente, eles me proporcionam um jeito mais fácil de mudar, sabe? E isso no que estende a participação que eu tenho alcance, né, assim, dentro dos projetos que a gente tem aqui. Uma coisa que talvez faça muita diferença, que às vezes a gente sente, eu sinto um pouco falta disso. Talvez encaixe nesse tema é que quando a gente tá fazendo um jogo do tamanho de um, sei lá, um Dragon Age Mass Effect, é muito difícil você levar muitos meses até alguma coisa tá redonda o suficiente. Ou tantos sistemas são todos prontos pra você conseguir ver a coisa. Então até às vezes alguns designers, tipo, planejam, sabe, 2-3 meses depois eles conseguem ver o resultado final. Eu acho que a parte mais legal é talvez em uma semana você fazer alguma coisinha e tá ali, sabe? E não precisa ser muito mais complexo que aquilo, sabe? Porque a expectativa é um resultado palpável que você pode aí depois iterar em cima, mas não demora meses pra você ver o resultado de alguma coisa. É, não que nossa empresa leve, não que na Bayorania leve meses pra você ver o resultado, a gente prototipa, etc. Mas assim, pra você... Mas o tempo de prototipação mesmo assim é um pouco maior, né? Então, tipo, enquanto ali no... Eu lembro que trabalhando com mobile teve... Tipo, as quantidades de coisas que fazia um mês, assim, tipo, pra minigame, coisas assim, sabe? Era ridículo, assim, sabe? Eu quase, tipo, eles me deram liberdade uma época fazer um negócio lá no Super Monkey Ball, que quando acabou de fazer, e aí o design, assim, a gente fez tanta coisa que os caras falaram, ah, a gente pode até lançar como standalone game isso aqui, tem tanta coisa, isso aqui. Porque, tipo, você tem liberdade, assim, sabe? A gente fez tudo em um mês, assim, sabe? Mas é porque tudo é muito simples, assim, sabe? Não tem nada, tudo, as mecânicas eram simples, os gráficos eram simples, então não tinha nada... A expectativa era muito baixa, assim, sabe? Não, você pode fazer um monte de coisa, pode ter um bugzinho aqui ali, tipo, vai estar beleza, assim, sabe? Mas, porque você não... Porque provavelmente você não vai ter tempo de refazer as coisas depois, sabe? Isso dava uma satisfação muito grande, assim, sabe? Não, é que eu tô tentando empurrar aqui até a diretora nova do estúdio, tá querendo fazer também um time de protótipo, assim, né? Um time pequeno, que a gente possa fazer coisas que a gente nunca fez, assim, experimentar, sabe? Um time pequeno, programador, designer... Até talvez um artista ou dois, a gente prototipar mecânica simples, assim, que a gente pode talvez usar em algum outro jogo, ou dependendo do tamanho do negócio, fazer um outro jogo baseado naquilo, né? Uma coisa que a gente tá tentando, assim, como a empresa é grande, a burocracia é grande, e nada, nenhum outro estúdio da empresa faz isso, uma coisa que esse estúdio quer tentar começar a fazer, né? Porque normalmente vem de cima, o jogo que a gente quer fazer é assim, faz, sabe? Dificilmente vem de baixo, assim. O estúdio quer fazer um jogo assim, empurra e eles aceitam. Isso já aconteceu, mas é muito difícil acontecer. A gente quer ter um time de, que faz isso, sabe? Que de, até dá esse espaço, né? Pra pessoas que, não, que nunca fizeram alguma coisa daquele tipo tentar explorar, né? O trabalho deles é isso, né? Tentar stretch, tentar esticar um pouco a tua skill e o que tu tá acostumado a fazer, tentar fazer alguma coisa nova. Mas estamos se atropelando, né, um pouco na burocracia, mas vai que a gente consegue. É, isso daí tem uma, tem um espelho disso muito direto aqui dentro da EA, do estúdio de Vancouver, que durante muito tempo houve tentativas de ter iniciativas desse tipo. A gente pode, por exemplo, dar uma semana para todo mundo desenvolver qualquer coisa que eles queiram, dentro aqui do trabalho mesmo, né, mas... E sempre o que sempre voltava, né, a questão da burocracia, como você falou, era, mas aí é uma semana que a gente vai, entre aspas, jogar fora, e o resultado, né, as coisas que vão sair daí dificilmente vão se tornar jogos que uma empresa do tamanho da EA tenha interesse em publicar. Uhum. E aí, uma vez, entrou um gerente geral diferente, né, com uma visão um pouco mais ampla, que falou, se a gente for fazer isso, a gente não tá fazendo isso para publicar os jogos que saem dali, necessariamente. A gente tá fazendo isso pro nosso talento, pro nosso pessoal, né? Pros nossos funcionários se sentirem bem fazendo aquilo. O que sair daí comercialmente ou não é um objetivo só secundário, entendeu? Por que, que você faz Game Jams, por exemplo? Não é necessariamente para lançar os jogos que saem dali, mas é muito mais pelo processo de fazer a Game Jam, para que aquilo vai proporcionar em termos de aproximação, de experiências novas, de aprendizado de todo mundo. Então... acho que, às vezes, a burocracia também vem de você não enxergar a utilidade daquilo para além de simplesmente jogos que você vai botar no mercado, entendeu? Uhum. E isso, quando foi entendido aqui, quando esse novo gerente geral chegou, a gente teve várias iniciativas muito legais desse sentido sendo feitas, que ajudam até a diminuir esse sentimento que a gente está tentando comunicar hoje aqui com esse assunto no podcast. Então, olha, foi um assunto muito legal esse episódio. Eu acho que a gente beneficiaria demais da visão de vocês. Principalmente quem já trabalha com desenvolvimento ou está tentando entrar, que tem experiências bem complementares às nossas. Petrucci! Exato, sabe? O Petrucci, o Sandro Tomazetti, a galera que está realmente desbravando esse mercado indie, ou seja lá o que for que você está tentando fazer, que tiver uma perspectiva diferenciada que a gente não teve como trazer aqui, porque não calhou de ser parte do que a gente já fez. Então, escreve pra gente aí, entra no podcast.com.br, né, ou no Twitter podcastbr, ou no Facebook podcastbr, ou manda um e-mail pra contato@podcast.com.br. Tá, e antes da gente finalizar aqui, eu tenho mais avisos pra dar, né? O primeiro, o nosso ouvinte, o Diego Barbosa, flamenguista, mas a gente boa. Ele mandou, né, para nós um aviso de que o IndieCade, Festival IndieCade, esse ano, tem desconto especial para brasileiros que queiram submeter o seu jogo indie para o Festival IndieCade 2015. Então nós vamos deixar aqui na postagem desse episódio o link para você fazer a sua inscrição, o link está em português. O Diego contribuiu aí com esse trabalho do IndieCade de fazer alguma coisa que facilite um pouquinho mais para os projetos brasileiros entrarem no festival. Uma oportunidade de ouro para você que tem o seu jogo indie e quer ganhar algum tipo de promoção, né? Algum tipo de exposição mesmo do seu jogo. Eu acho que o IndieCade é uma oportunidade fantástica. E o outro aviso eu já meio que falei lá no começo, vou repetir aqui. Por favor, preencham todos, respondam todos a pesquisa de opinião do Podcast 2015. Diga pra gente lá, são várias perguntas que vão nos ajudar a fazer melhor conteúdo para vocês e decidir em que direção a gente vai levar o podcast daqui para frente, que está crescendo bastante. Então, se você realmente aprecia o que a gente faz aqui, uma das maneiras que você pode nos ajudar é respondendo a pesquisa e aí divulgando para todos os seus amigos e nas suas redes sociais também, para que a gente consiga o máximo de dados possível para poder, né, daí utilizar para fazer melhores programas para você. Agora, se isso já não é motivação suficiente, né, nós temos também um game da EA à sua escolha para ser sorteado para um dos ouvintes que preencher a pesquisa de opinião do podcast. Então nós vamos pegar todo mundo que preencheu, só vale, né, uma entrada por e-mail único, e vamos sortear uma pessoa, e depois a gente vê, vai dar assim um leque de opções de jogos da EA que estejam disponíveis nas plataformas que aquela pessoa, né, que aquele ouvinte possui. E aí o jogo que ele escolher a gente vai entregar, seja por meio físico ou por meio digital, conforme for mais conveniente, aí combinando com o ouvinte. Mas você, de novo, quer ajudar a gente? Essa é uma maneira que você pode ajudar concretamente o podcast, preenchendo com bastante sinceridade a pesquisa de opinião 2015. Então você entrar no www.podcast.com.br, já vai ter lá um post com o link para você preencher a nossa pesquisa. Pod Quiz. Na semana passada, como você deve lembrar, o Pod Quiz musical foi um repeteco do que ficou do episódio 100, a música número 8 da geração do PlayStation 3. Então nós tocamos dois trechos, um do episódio 100 e um novo trecho que nós divulgamos no 101, para ver se facilitava um pouquinho mais para vocês. Então vamos ouvir aí os dois trechos de novo do podcast da semana passada. Que jogo é esse, hein? A resposta certa é BioShock. Alguns dos ouvintes conseguiram decifrar, muitos falando Journey, mas não é do Journey, apesar dos violinos. Esses são sons típicos do jogo que, para mim, é o melhor jogo da geração passada, BioShock. Quem acertou no PodQuiz essa semana? Primeirão foi o Carlos Eduardo Soares, mandou bem. Aí veio o nosso querido Alan Vitor e falou BioShock Infinite. Então não valeu a resposta dele, bateu na trave aí o Alan. Mas depois também o João Dobim, o Lord Clever e o Bruno Barbosa Ramalho responderam corretamente BioShock no PodQuiz musical número 11. E esta semana a gente tem mais um jogo diferente para colocar para vocês. Vamos ouvir o podcast musical número 12. Vai cagar se não for Super Castlevania 4. Está Luigi Smash. O Rafa chegou mais perto. Mas isso aí já é a dica, porque eu sei que esse hoje tá difícil. Então vou deixar, não vou falar mais nada. E esse é o PodQuiz Musical número 12, você sabe. Fala com a gente no Twitter, PodQuestBR, ou deixa um comentário aí no post do episódio 102. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Quem diria? Estamos quase profissionais nisso. Nossa. Vamos largar tudo? Larga tudo e vira celebridade de internet. Vira tudo. Porra, bonito. Com esse rosto bonito aqui. Ó, até minha gata falou para não fazer isso. Tá ela aí, não faça isso. Não faça isso. Seco, qual é o nome da sua gata? É Jubilee. Jubilee, membro honorário do podcast já. Well, yeah. Olha, gente, brigadão mais uma vez pelo tempo de vocês. Eu sei que é difícil a gente cavar espaço nas nossas agendas para gravar, mas eu acho que a recepção do pessoal, o feedback que eles dão pra gente faz valer muito a pena. E acho que os assuntos, cara, eu aprendo pra cacete todo dia aqui quando eu converso com vocês. Eu trouxe um assunto, né, totalmente que foi falado só dentro da EA aqui em Vancouver, e obtive novas perspectivas de vocês que foram muito legais, que agora eu levo de volta e comento. O podcast é sempre um assunto nas minhas rodas de amigos também aqui, porque são pessoas interessadas nesses mesmos assuntos e eu levo sempre pra eles uma perspectiva fresca, que, né, principalmente do seco, bem fresca, é, eu sempre trago pra conversar com eles aqui. Isso é engraçado? Isso é engraçado? Vindo de você, né? Vindo de mim, né? Então, é isso. Seco, um abraço pra você, obrigado pelo seu tempo e vamos que vamos, hein? O Rafa tá em outro mundo, né, cara? Louco pra ir embora. Rafael Kunen, abraço pra você, cara. Obrigado pelo podcast. Valeu, cara. Até mais. Até mais. Um abraço pra todo mundo. A gente fecha por aqui. Tchau.